Hoje vai ter festa no Congal. Vai sambar o vai sambar o gama, vai sambar o baobá. A tamba está tocando, um novo príncipe está nascendo. Está até chovendo, mas é um bom sinal, é um futuro rei. Vai ter festa no Congá, vai sambar o vai sambar o naná, vai sambar o gama, vai sambar o baobá, e vai na beijada. Proteja o nosso príncipe, e vai na beijada. Ele é o nosso futuro rei. Agu, oba, oba, agu, iê. Agu, oba, oba, agu, iê. Vai ter festa no Congá, vai sambar o vai sambar o naná, vai sambar o gama, vai sambar o baobá. A tamba está tocando, um novo príncipe está nascendo. Está até chovendo, mas é um bom sinal, é um futuro rei.